Eu nunca me senti tão bem. Prepara-te para ficar histérica. Tenho de deixar de comer os corados do pai antes de me deitar. Já acordaste. Sabes, se não fosse aquela coisa da Miley-ana que tu tens conhecimento, eu... Sim, sim, estou toda a tremer. E por falar nisso, estou mortinha por usar isto amanhã no programa do Máquina Mickey. Isto vai ser divertidíssimo. Ana Montana e os amigos da Superestrela. Ip, eu sou uma. Voltaste a pôr mais açúcar nos seus torrões açucarados? Só um bocadinho. Estou tão excitada, mal preguei olho esta noite. Então já somos duas. Sabes o que é que eu sonhei? Nem te passa pela cabeça. Tu estavas quase a beijar... Ai, eu nem consigo dizer. Quem é que estava quase a beijar? Jackson! Blah! Porquê é que não estás a blhar comigo? Bem! Não é uma opção. Ou é blhar ou... Qual é que é? Mas eu não desgosto dele. Do Jackson, a aberração da natureza, repete lá. Here we go, everybody! Come on! You get the limo out front. Ooh, hottest styles, every shoe, every color. Yeah, when you're famous, it can be kind of fun. It's really you, but no one ever discovers. Who would have thought that a girl like me até é giro. Lily, tu estás doida. Tu sempre achaste que ele era uma criatura repelente. Isso era uma das coisas que eu mais gostava em ti. Ah, mas eu só dizia isso por tua causa. Eu sempre olhei para ele de outra maneira. É, queres saber o que é que eu penso disso? Lily? Boing! Porquê é que não me contaste? Eu não te contei porque já sabia que ia apanhar com boing. Não te boingues a desconversar comigo. Volta aqui. Se fosse a vocês, não entrava ali. Oh, vá lá! Para com isso! Oliver, isto é ridículo. Diz-lhe. Miley, tu consegues dizer ao sol para não se levantar de manhã? Bem, imagina, consegues dizer uma onda para não vir dar à costa? Voltaste a ver telenovelas? Não, não, é a minha avó que está de passagem, veio visitar-me. E ela... Ok, o Storm e a Erica acabaram de sair do coma duplo e eu tinha de saber se eles iam lembrar que estavam apaixonados. E lembraram-se! Yeah. Ei, Oliver, o que é que fazes amanhã? Estás a brincar? Eu sou um dos teus amigos do programa do Mac e da Mickey? Espera-me, não te convidei. Oh, estás perdido, baixinho. Hã? Oh, vamos procurar a tua mamã, vamos? Pode ser? Oh. Olá, pessoal! Oh. Lily, por favor, o Lord Voldemort também ficava a agir com um peluche. Para já com isso! Se queres saber, a culpa é toda tua. Tu é que tiveste aquele sonho de Palerma. Eu era muito feliz a gostar dele em segredo e a roubar cabelos da escova dele quando ninguém via. O quê? E o meu o quê? É mesmo... Ouve, Lily. Aquilo que eu acho que a Miley está a dizer é que de vez em quando todos gostamos de alguém que não nos corresponde. Só tens de engolir o sapo e andar para a frente. Desculpem lá, mas ser rejeitado por todas as miúdas da equipa de softball dói um bocadinho, sabem? Vá lá, Oliver. Tu não foste rejeitado pela equipa inteira de softball. Lily, elas contrataram uma avioneta. Yeah. Pois foi. Bom, nós não sabemos se o Jackson gosta de mim. E se tu soubesses que ele não quer saber de ti, podias começar a gostar de alguém, não sei, humano? Se assim fosse, claro. Está bem. Vamos lá falar com ele. Espera! Não, isso é uma péssima ideia. Sabes, há certas coisas na vida que uma rapariga tem de fazer sozinha. Vai tu e depois diz-me o que é que ele disse. Está bem, mas não te ponhas com as pressas. Para ele te corresponder, tinha de ter cabeça, bom gosto e inteligência. Estamos a falar de um tipo que guarda as borrias dentro de um frasco. Robbie Stewart? Sim, eu próprio. Ei, primeiro diga-me o que é que acha disto. I'm super cute, super hot. I'm the girl you like a lot. I'm super, super girl. I'm super, super girl. O que é que acha? Acho que você é super, super esquisito. O jardineiro adorou. Ei, Miley, já tenho o alinhamento para o programa do Mac e da Mika e amanhã. A limusina vem buscar-vos às 7. Não viste o Jackson? Tenho de ver se eu encontro para lhe dizer que a Lily gosta dele. Ai, gosta? A sério? Eu acho que isso é fantástico. Porquê que eu sou a única que se lembra do frasco dos Bourriers? Vá lá, Miley, mas por que razão é que a Lily não há de gostar do teu irmão? O xixi de cão deixa nódoa. Aí está a resposta. Tendo-me a mim como exemplo, não faço ideia a quem é que ele foi sair assim tão estranho. I'm super cute, super hot. I'm the girl you like a lot. I'm super, super girl. I'm super, super girl. Tem pica. Ouve, Jackson. Espera. Só um segundo. Cheio de penico. Por isso é que não mudo de roupa todos os dias. O que é que aquela rapariga viu em ti? Qual rapariga? Uma miúda? É gira? Mais ou menos, mais para ou menos. Não estou desesperado, mas tenho saudades. Tu não vais acreditar nisto. É a Lily. Ela gosta de ti. A Lily? Eu sei, eu também não percebo. É como uma irmã. Sabes, tipo tu, mas sem esse teu ego exagerado e sem esse buço de miúda. É só uma penugem. E é giro. E não era disso que estávamos a falar. Ok. Importas-te me dizer que não a vês dessa maneira para eu e a Lily podermos voltar à normalidade e tu podes voltar a fazer o que fazes melhor. Continuares a ser a desgraça da família. Está bem. Eu não penso nela dessa maneira. Ótimo. Eu vou-lhe dizer. Hã? Hã? O quê? Estou a começar a pensar nela dessa maneira. Não! Não. Assim não. Rebobina, vá. Bip, bip, bip, bip. Não. Espera. Ela é gira e é esperta e já não é uma criança. O Jackson gosta. E a Miley enjoa. Se me dás licença, tenho de me ir pôr bonito para a minha nova gatinha. Ah! Quem é que deu espargos ao cão? Oh, não faz mal se ele não gostar de mim. Oh, o que acontecer é para meu bem. Oh, e posso sempre arranjar um gato. Lily? Oh, um gatinho engraçado e abandonado. Lily! Agora estamos quites pela cena da manhã. O que é que ele disse? Não me escondas nada. Olha, ele... Não, diz só se ele gosta de mim. Olha, ele... Não, conta do princípio. Olha, ele... Não, espera, salta para o fim. É, para, vê se te resolves. Não, resolve tu. Ok. Eu não acredito que vou mesmo dizer isto, mas... Ele... Oh, meu Deus! Ele gosta de mim! Isto vai mudar toda a minha vida! Tu não vês? Não. Não, olha ali para a frente. Isto é tão bom! Tão bom! Tu és tão gira! És tão giro! gente. O que é que ele disse? Quero saber as palavras exatas para descrever no meu diário. Ok, as palavras que ele disse foram... Nem pensar. A sério? Desculpa, Lily. Deixa lá. A culpa não é tua! Calma. Não precisamos de rapazes para nada. Até vamos ao programa do Mac e da Mickey, não é? Sim, tens razão. Nós vamos divertir-nos. Tu, eu, o Oliver e o Jackson! Espera, Wolf, eu sei que agora dói, mas acredita que é para o teu bem. Oi, Lily. O que é que se passa com ela? Eu acabei de lhe dizer que... O Jackson não quer saber dela. Então ela não foi correspondida? Sabes, a Erica teve a mesma reação quando a Storm a trocou pela irmã gêmea dela. A minha avó nem sequer reparou. Mas eu reparei! Hey, Miley! Onde está a Lily? A grande vencedora do Jackson no loto do amor. O quê? Mas tu disseste que... Ah! Quantas espigadas. As miúdas detestam isso. Afinal, eu enganei-me. Ela não gosta de ti. Ela não gosta? Mas tu acabaste de lhe dizer que... Au! Porquê que tu estás a fazer isso? Isso era a outra ponta. Que estava espigada. Estás a ver? Acontece que, afinal, quando ela disse que gostava do Jackson, estava a referir-se ao presidente Andrew Jackson e, francamente, quem é que não gosta? Então ela não gosta de mim? Não. Quando ela soube que eu julgava que ela gostava de ti, riu-se. Ela riu-se, foi? Não foi bem um riso, foi mais uma risadinha, uma coisa do género, mas menos. Estou a ver. Então, Jackson, como se te interessasse que ela... Tens razão, não interessa. Afinal, só estava a ser simpático porque a simpatia é um dos meus pontos fortes. É preciso muito mais do que uma nega de uma meia-leca para deitar este tipo abaixo. Mereces ser amado. És um tipo extraordinário. Mereces ser amado. O que é que tu foste fazer? Oi, Jackson. Eu mereço ser amado. Eu sou um tipo extraordinário. Como queiras. Oi, Miley. Eu fiz o que devia fazer, está bem? Um bom pai, agora lá acima, tentar perceber o que é que se passa. Mas um pai esperto dava-lhes uma chance de resolverem tudo sozinhos enquanto ele come uma fatia de pizza. O Robbie Stewart é um pai esperto. Arreira o cão, canto! Um grande aplauso para a Ana Savana. Oh. Então, tu vens de Savana. Então é daí que veio o teu nome. Oh, Max, seu tontinho. É Montana. Sim, eu venho do Tennessee. Oh, desculpa, mas eu nunca fui bom em geometria, sabia? O que me vale esta cara laroca? Bom, Ana, já ouvimos tantas histórias sobre as estrelas pop que se perderam pelo caminho. Isso é muito triste, mas eu tenho muita sorte. Sabem quem é que também se perdeu hoje no caminho? O nosso produtor Richie. Quando vinha para cá no seu belo carro. Pois foi! Ei, Richie, duas palavras para ti. GPS. Eles agora falam connosco como as mulheres, mas podemos desligá-los. Não, amigos, não se pode desligar uma mulher. Não se pode desligar uma mulher. Não se pode desligar uma mulher. Teve piada. Eu acho que o que a Ana me estava a tentar explicar é que ela se rodeia de bons amigos, que ajudam e muito a encontrar-se. Eu também já tive bons amigos. Sim, mas era demasiado atraente. Ah, oh, pois é. É verdade. Pois é. É verdade, não me odeiem por ser tão bonito. Não, não, não. Não, não, não. Bom, Ana, porquê que não vamos chamar esses teus amigos agora? Maravilhosos? Eu acho que vocês vão gostar tanto deles como eu gosto. Podem entrar, amigos. Podem entrar. Oh, entrem. Podem entrar. Bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigada. Este é o Mike Stanley, Lola Lovenagel e o Jackson Stewart. Ah. Estou a sentir alguma tensão entre os amiguinhos da nossa estrela. Tensão? Qual tensão? Não há tensão. Ai, não? Não, não, não, não. É uma brincadeira nossa do género. Ei, Lola. Ei, Jackson. A verdade é, é assim que nós funcionamos. E eu, Ana Tosca. Obrigada, Mike. Obrigada pela ajuda. Amor. Oh, da tua mãe. Por acaso é da minha mãe? Oh, é da minha mãe? É da minha mãe. Eu nunca soube. Eu nunca soube. Ele nunca sabe. Bom, Ana, diz-me, como é que estes teus amigos maravilhosos te ajudam a manter os pés na terra? Bem, eu acho que o segredo é que já gostávamos uns dos outros antes de eu ser famosa e continuamos a gostar. Ah. É. Bom, todos gostamos da Ana e eu também gosto do Mike. Sim. Sim, o Mike e a Ana são fantásticos. Nunca me passaria pela cabeça rir-me deles. Oh, espera lá. Rir-me deles? Mas de que é que tu estás a falar? Sabes muito bem o que disseste. O que é que eu disse? Eu não estou a perceber nada do que é que disseste. E voltamos já. Já saímos do ar. Oh, vamos aos donuts, pessoal. O quê? Ok, Ana, querida, tu és fantástica. Os meus filhos adoram-te. Obrigada. Mas voltas a fazer um intervalo, eu dou cabo de ti, ok? Custa-vos assim muito não me envergonharem à frente de milhões de pessoas? Mas foi ele que começou. Caluda. Agora, por favor, nos próximos 15 minutos, vamos concentrar-nos na Ana e amigos. E no quanto gostamos uns dos outros. Desculpa, eu sei que tu não tens culpa nenhuma. Por isso vou tentar ser simpática, porque a ti adoro-te, a ele não. Está bem, eu vou ignorar isso pela minha irmã, porque ela não tem culpa nenhuma disto. O quê? A culpa é minha? Está bem. Ah, mas é caladinho. Oh, e lembra-te, Ana? Pump! E vamos voltar aos 5, 4... Oh, meu Deus! Bom, parece que todos vocês conhecem a Ana já há muito tempo. Jackson, diz-me, qual é a qualidade da Ana que tu mais gostas? Bem, como todos os amigos, eu e a Ana temos as nossas discussões. Mas sempre que eu preciso, sei que posso contar com ela. Porque ela está sempre, sempre disponível para mim. Oh. Sempre? Isso é uma... Uma palavra tão grande. É uma palavra grande, sempre. É muito grande, sempre. Sim, mas, sei lá, se contasses comigo a maior parte do tempo, não havia problema, certo? Oh, mas nós não temos esse problema, porque ela nunca nos desaponta. Nunca, nunca, nunca. Cá está. Vem, nunca é parecido com sempre. Uma grande palavra. Oh. É. E, sabem qual é a minha palavra favorita? É... Ocasionalmente e eventualmente. Oh, mas não há eventualmente contigo, porque tu dizes sempre a verdade. Pois, a mim também. Mesmo quando é dolorosa. Sim, porque esse é o tipo de pessoa que ela é. Parem. A sério, parem. Porque esse é o segredo da verdadeira amizade, meu. Integridade. Honestidade. Não mentir. Está bem, pronto, eu menti. A verdade é... É que vocês gostam mesmo do outro. O quê? O quê? O quê? O quê? Quem quer ouvir outra canção? Eu quero. Eu também. We're true friends. We're here till the end. Vamos lá? Oh, não. You pull me aside, nobody's perfect. You're living a jovem-me. Quantas vezes é que eu vou ter de pedir desculpa? Eu ainda não acredito que me tenhas mentido. We got the party with us. Ah, ah, ah, ah. Xisa, penico. O que é que vocês estão aqui a fazer? Posso saber? Novo visual? O Maurício não pode atender esta semana. E um cabelo deste dá muito trabalho, sabias? Agora, se me dão licença, vou lá para cima ver futebol, corridas de caminhões, coisas a explodir, estão a ver? Bum! Coisas de homem! Lily, vá lá! Quantas vezes é que eu vou ter de pedir desculpa? Oh, escuta, é demasiado tarde para pedir desculpa, sou assassina em série do amor. Sim, eu nunca fiquei tão desapontada contigo. E tu ficas tão giro com as narinas dilatadas. Tu gostas disto? Uau! Oh, tens aí um macaquinho? Eu tiro quando não estiveres a olhar. Tu és tão cavalheiro. E tu és tão bonita. Tu é que és giro. Estão a ver a vossa figura? Foi por isso que eu fiz o que fiz. Ele vai estragar-te, não podia deixá-lo fazer isso. Não podes fazer nada contra isso. Isto não tem a ver contigo, tem a ver com o que eu sinto. E, sim, eu sei, às vezes o Jackson é mal criado e preguiçoso e talvez um pouco fedorento. Tu conheces-me tão bem. Mas quem eu namoro é escolha minha. E se eu vou namorar com o Jackson e se tu és mesmo minha amiga, vais ter de aprender a lidar com isso. Tens razão. E se tu queres mesmo ir em frente e namorar... Namorar com o Jackson? Vou ter de aprender a viver com isso. Por mim, tudo bem. As minhas miúdas! Oh. Vamos lá, então! Estou muito contente por teres aceitado o nosso amor. Desde que eu não seja obrigada a assistir. Então é melhor fechares os olhos, maninha. Vem cá, fofinha. Vamos selar o namoro com um beijo. Riley! Oh, prometeste que me ajudavas a escolher a roupa para eu levar amanhã ao programa do Mac e da Mickey. É só amanhã? É. Oh, eu tive um sonho esquisito. Era sobre o quê? Tu gostavas do Jackson. E eras correspondida. Eu tentei impedir-te, mas estava errada, por isso... Se tu gostas mesmo do meu irmão, para mim tudo bem. Eu e o Jackson. Juntos. A sério? Sim. Ah, esta é a minha miúda.